O Ministério Público de Minas Gerais obteve na Justiça o bloqueio de valores para aquisição do medicamento canabidiol em favor de 3 crianças residentes na comarca de Governador Valadares. Os pais procuraram o Ministério Público relatando que seus filhos apresentavam epilepsia, com convulsões de difícil controle que provocavam crises epiléticas durante o dia, o que vinha gerando danos no desenvolvimento das crianças. Informaram ainda que seus filhos já foram submetidos a outras terapias e tratamentos para controlar as crises epiléticas, sem sucesso, resultando então na prescrição médica do canabidiol. Após receber laudos médicos justificando o uso de produto não regulamentado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o MP ajuizou ações civis públicas pedindo ao Estado que fornecesse ou custeasse o canabidiol para as crianças. Em decisão liminar, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público. Como o Estado não cumpriu as decisões, o MP requereu o bloqueio de quantia para adquirir o medicamento imprescindível para o tratamento das crianças. A Justiça deferiu os pedidos e determinou o imediato bloqueio na conta bancária do Estado. O canabidiol é indicado para o tratamento de doenças neurológicas graves, como a epilepsia, reduzindo o número e intensidade das crises epiléticas. Com o acesso ao medicamento, as crianças não vão sofrer danos irreparáveis à saúde e vão ter mais qualidade de vida. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.